Ja trec o zonă, pasarele pe URR. Zona autorizată, da. Uleva, mai te vreau. Olá, Mike. Estou na escuta. Bom dia. Você trabalha da posição 7 participal para a posição 12 participal? Por exato, eu não entendo. Obrigado. Salvador, pode coordenar para a parede 2228, vá direto conquista. Aguarda. Passarinho 2228, qual foi o zero final do programa de alerta que foi puxando o zero, que foi para 3, não saiu, não entrou no zero. 1-8, reporta estabilizado. 3.000, autorizado em ADA, justiça 10, reporta lá estabilizado. Passarei 2228, sempre agradecido pelo que você mantém essa saída. Gente, 2228, obrigado. 2222. Passareiro 2222, chame torre, 118 decimal 95. 2954. Sim, Salvador 2222, estabilizado, boa. Boa noite, passareiro. Altímetro 101, transfer avistado, pista 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 05 horas. Pouso autorizado, 2222. Passareiro 2222, baixar de chegar. Contador, Sarinho, chamando o meu Mike, por você, o negócio da SK, posição 2, pode ir para o lado. 3, passareiro 3, checado, tudo autorizado. Vento 120 graus 05 nós. Você parou 2222? Firmo. Vento 120 graus 05 nós, pista livre, tudo autorizado. Tudo autorizado. Eu chamei a rebota do centro do término. Bom dia. Obrigado, bom dia. 2, solo aos 4 minutos, livre direita, faixa até o pátio 3, via Alfa Kilo, 5 Lima, posição. A direita, Alfa Kilo, 5 Lima, posição, 2, 2, 2, 2. Centro 170, aciona a identificação. Gostaria de chegar no bom mais de uma até 3 minutos. Aí chama 018. 1244, chama a torre, frequência 118, desse 195. 118, desse 195, 24, boa. Você pode descer direto aos 2.000 metros? Eu tenho 3.000 metros, 2.100 e 3.000 metros. Direto 3.000, 3.100, 3.000 metros. Torre Salvador, azul 2.454, final de meia, azul 7.000. 454, boa noite, altimetro 2097, piscina 0, pouso autorizado, vento na 201, 029. 7, livre pouso, agora 10197, ajuste azul da 454. Atendo, reporte posição 13 do Pátio. Muito obrigado, bom dia. Tá 3170, chama a torre, frequência 18, decimal 95. 1895, 3170, boa noite. Aciona a identificação, e aí está vindo chegando para o médio 1 até 3, meu pai, existe no 0 no 7. Salvador, Lancho, 3170. Então, desce para 2010, existe no 0 no 7, direto 0. 50 graus, 089. Com 17, pouso autorizado no 031, 970. inteligência 0015, livro, taxa 2 de Alfa, Juliette Portão 10. Portão 10, Alfa, Juliette 3170 mais. 592, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. Funcionário estabilizado LS X-ray, pista 90, gol 1192. Três, cinco, dois, zero, três, a dois, no céu, e o leste, três, a quatro, estabilizado. Dois, meu, 1592, chama a torre frequência 198, décima 95. 2 1592, ok. Obrigado. Romeu 3520, transfere. Foi 3520, boa noite, altímetro 017, próximo avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 140 graus, 0612 é nosso. 7 livre, pouso 0 com o 17 na 3520. Autorizado aeroporto de Recife, via rota do plano, pista nível 370. Pista 190, faz decolagem, primeira curva à esquerda. Pouca transição, Aracaju. 5505, transponder, controle, Salvador, número 08. Sim, o transponder e a frequência do ponto do controle? Afirma, 5505, transponder, controle, Salvador, número 08. 370, curva Aracaju, curva esquerda, sistema no zero. Transponder 5505, controle 208, voo 1192. 1192, cruzamento com Alexandre, tempo portão 8. Chama. Zero, solos 33, livrou, taxa autorizado, Alfa Juliette, remota no 4. Alfa Juliette, remota 1 no 4, 3, 5, 2, 0. No 8 no 2, adiciona a identificação, luta para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, pula duna. 2, iniciando a identificação, gostaria de chegar da Bom Médio 1 para 3.010, ajustando a 07, reduza para 2509.